vida. Hoje a chuva fraquinha, mas chuva aqui na zona de Orleans. Vento de saudade no meu. O verão parece que está mesmo a fugir, às mesmas temperaturas. Então continuamos com uma voz feminina. Uma voz do fado, a voz de Ana Moura. Logo para iniciar assim aqui a manhã de Manhãs Românticas. Por trás do espelho quem está? Tema Cansaço na guitarra, encontramos Jorge Fernando, um grande guitarrista português. Agora continuamos nesta manhã romântica. É assim: um fado vadio, um fado boêmio. Vamos lá ouvir. Interpretado por Piedade Fernandes. Um fado que é cantado a um outro que é sentido, a um fado maltratado. Outro que anda perdido. Há um fado que é saudade, outro que é alegria. O fado não tem idade, será sempre companhia. Por ser boêmio vadio, é como um navio que chega à noitinha. Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha. Cago um viola e guitarra, colete-se amarra, que o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. outro anda nos salões. Há um fado à luz das velas, outro chama corações. Já um fado falado, já um fado cansado. O triste fado do fado é maior que uma emoção. Por ser boêmio vadio, é como um navio que chega à noitinha. Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha. Tragam viola e guitarra, coletes amarra, e o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Tragam viola e guitarra, coletes amarra, e o fado é assim. Qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Ai, o fado também está vivo cá dentro de nós, aqui nas manhãs românticas. Música bem portuguesa. Uma voz sem igual. A voz de Amália com o tema Maldição. sem poder mudar-lhe a sorte. Tema lindíssimo, maldição. Então, se o seu coração está cansado, como ela dizia, venha se inspirar nas manhãs românticas. É assim. E agora vem uma música assim com mais feeling, com mais swing. Marisa e Tito Paris, Beijo da Saudade. Ondas sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Levar ao mar e o mar à minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Minha terra é aquele que eu te pequenino, é Cabo Verde, aquele que é de meio. É filho de seu, terra de minha mãe, terra de minha credil. Nas tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo. Na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo ao teu. Um beijo de saudade, mas vou levar mais, a mais, levar a minha terra. Quer levar ao mar e o mar à minha terra. Manhãs românticas aqui na Rádio Arco-Íris, todas as terças-feiras, das 9 às 12. Então estas duas vozes, elas levaram-nos bem alto. Outra voz, outro grande artista, José Cid. Um grande sonhador, mesmo com 80 e tal anos, ele ainda dá concertos. É um grande homem. De José Cid, sonhador. E agora vamos aos nossos compromissos comerciais. Até já. 1, 2, 3, 4.

teu amor para viver. E os teus beijos para me aquecer. Por favor, responda a quem te ama noite e dia, pois a vida é tão vazia sem Deus. Pois a vida é tão vazia sem Deus. Ai, a vida é tão vazia sem ninguém. Não é o caso seu, pois eu estou aqui deste lado para levar assim a música, recordando velhos êxitos e por vezes também músicas atuais, mas sempre músicas assim, assim com baladas, baladas, músicas românticas, como esta de José Cid, 20 anos. Você ainda se lembra, quando era criança, que brincava ou balões, ou espiões, etc, etc? Vamos ouvir. E caçavas borboletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo, era eu outra criança, que te amava eternamente sem saber. Vinha-nos da escola e oferecia-te uma flor, que tu punhas no cabelo a sorrir. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sons que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. 20 anos mais tarde, encontrei-te por acaso numa rua da cidade onde moravas. Ficámos parados e olhámo-nos sorrindo, como quem se vê ao espelho pela manhã. Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar, adoraste ver a minha coleção. Pelo tempo fora, continuamos unidos e cantamos tantas vezes a canção. Talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira a fazer a tua renda, mas que importa se recordar é viver. Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças que brincavam num baloiço e ao peão. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que desponta agora no teu coração. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sons que o tempo acabou, mas para nós ficou esta canção. Aqui estamos com José Cid, 20 anos, é o título desta música, recordando, e músicas que marcaram a sua infância, e por que não, você pode ligar para aqui, para o 0238-434800, e dizer qual a música que mais marcou a sua infância, e nós tentaremos procurá-la e difundi-la aqui no programa Manhãs Românticas. Saudades da minha aldeia. pensando em ti. Eu vivo as noites sonhando e os dias pensando em ti. Eu lembro a sardinha assada na lareira da cozinha. Eu lembro a sardinha assada na lareira da cozinha. E o pão de milho quentinho fazia a minha mãezinha. E o pão de milho quentinho fazia a minha mãezinha. Eu me criei com os amigos da infância, com os pais eu me criei. É triste ser imigrante, mas o destino traçou. É triste ser imigrante, mas o destino traçou. Viver aqui tão distante do berço que me embalou. Viver aqui tão distante do berço que me embalou. Porque esta aqui não é minha, sou filho de Portugal. Mais amor, sem dar mais valor à terra onde nasci. Sinto o aroma do trigo e o céu azul deste verão. Não há dinheiro que pague a nossa terra, o nosso chão. Já comprei uma casa em Portugal, meu amor, com linda rosa no quintal. Agora quero me casar, só falta comprar o meu enxoval. Já comprei uma casa em Portugal, meu amor, com linda rosa no quintal. Agora quero me casar, só falta. A saudade das nossas festas e romarias e dos amigos antigos que emigraram com mãos vazias. Trago videiras, roseiras, espinhos na minha mão. Não há dinheiro que pague a nossa terra, o nosso chão. Já comprei uma casa em Portugal, meu amor, com lindas rosas no quintal. Agora quero me casar, só falta comprar o teu enxoval. Já comprei uma casa. Ai, já comprei uma casa em Portugal, Dinamarca, guitarras, os ferrinhos e as palmas aqui nesta música para relembrar, recordar. Agora quero me casar, só falta comprar o meu enxoval. então também se você quer fazer um grande sentido de romantismo, ofereça 24 rosas como estas de José Malhoa, e foi-nos pedido de um ouvinte para recordar, simplesmente. E se você tem uma canção favorita também, pode ligar. Qual a canção que marcou a sua infância? Hoje, mandando destas 24 flores, recebe as mulheres, não digas não. Pôs água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Com mil coisas, e perdoa-me se eu tenho que mentir. Hoje, mandando destas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Pôr-lhes água fresca numa jarra, teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é a brincar. Vem amor, vem passear. Como é tão bom ficar no sol. infância contigo, amar e ser feliz. Contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo. Ai, passear contigo, amar e ser feliz. É isso mesmo, Monte. É assim a vida à escuta da Rádio Arco-Íris. E agora vamos recordar Roberto Leal, um Midley ao vivo. O som é assim e assim, mas vamos recordar. Tocar a concertina, avançar o seu ridó. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina, avançar o seu ridó. Comadre, oh rica comadre, ai eu gosto da sua pequena. Comadre, oh rica comadre, ai eu gosto da sua pequena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena. Ai, alegria, meu povo, com este grande Roberto Leal que nos deixou muita, muita saudade, hein? Ai, uma música de 1979, vejam lá, é por isso que o som é uma gravação dessa data, por isso é que o som é assim um bocadinho mais, mas recordar também é bom, assim, este som de antigamente. Vem cá me ensinar a bailar, vem cá, vem cá, vem cá me ensinar a bailar. Sim, senhor. Eu nunca te vi um beijo, quem me deu foi meu amor. Mas é mentira, é mentira, é mentira, sim, senhor. Eu nunca te vi um beijo, quem me deu foi meu amor. Ah, ah, ah, ah, e menina não sai a só. Ah, ah, ah, ah, e assim lhe dizia o pão. Alegria, meu povo, era assim que a Senhora Esperança também cantava quando estava a estender a roupa, não era? Lá em cima tá. Foi ela que nos disse, hã? Cai embaixo tá o tiro liro ló. Lá em cima tá o tiro liro liro. Cai embaixo tá o tiro liro ló. Então um grande, grande abraço para si. Assim. E se você tem uma canção que recorda da sua infância, então ligue para o 0238-434800. Era o som assim mesmo antigo, hein? O som do vinil, o som das cassetes, era este assim. Agora outro som, isto já com uma orquestração mais moderna. Marco Paulo, Ninguém Ninguém. Você também cantou? Vamos lá. Aceitaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez pode dizer se jogo que eu vou, mas isto agora é mesmo amor. Contato, não vamos saber nada. Tô falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí. Aceitaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer seja o que eu for, mas isto agora é mesmo amor. De quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém, sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece. Ninguém, se te quero, afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém, deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém. Anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer seja o que for, mas isto agora é mesmo amor. De quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém, sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece. Ninguém, se te quero, afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém, deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém. Ninguém é mais forte que o amor e ninguém pode mudar o mundo. Podemos mudar o nosso rumo, mas o mundo não. Então foi a voz de Marco Paulo e agora a voz de Clemente, recordando os seus êxitos preferidos. Você pode escolher. E para isso, um só no telefone 0238-434800. Nos seus cabelos é que eu me invento, no teu cabelo é que eu me aqueço, nos teus cabelos eu tudo esqueço. Cabelo ao mar, ao sol e a mar, é bom gostar de estar assim e navegar no teu olhar. Cabelo ao mar, ao sol e a mar, é bom falar, gostar de ti, sentir teu riso que tem esta força. cabelo começa a dança nos teus cabelos, o mar balança no teu cabelo, invento a festa nos teus cabelos, tudo começa. Cabelo ao mar, ao sol e a mar, é bom gostar de estar assim e navegar no teu olhar que ri para mim. Cabelo ao mar, ao sol e a mar, é bom falar, gostar de ti, sentir esta força que vem de mim. Cabelo ao mar, ao sol e a mar, é bom gostar de estar assim e navegar no teu olhar que ri para mim. Cabelo ao mar, ao sol e a mar, é bom falar, gostar de ti, sentir teu riso que tem esta força que vem. Vamos, vamos, chiquita morena, vamos, vamos, la noche es buena. Vamos, vamos, chiquita morena, pues que quiero contarte mi pena. No te despidas de mí, que pronto vuelvo a cantar, pues si estoy lejos de ti, sin tu ganas de llorar. Pero antes que me vaya, chiquita, baila conmigo, que es la verdadera vez que puedo bailar contigo. Vamos, vamos, chiquita morena, vamos, vamos, la noche es buena. Vamos, vamos, chiquita morena, pues que quiero contarte mi pena. No te despidas de mí, que pronto vuelva a cantar, pues si estoy lejos de ti, sin tu ganas de llorar. Pero antes que me vaya, chiquita, baila conmigo, que es la verdadera vez que puedo bailar contigo. Vamos, vamos, chiquita morena, vamos, vamos, la noche es buena. Vamos, vamos, chiquita morena, pues que quiero contarte mi pena. Vamos, vamos, chiquita morena, vamos, vamos, la noche es buena. Vamos, vamos, chiquita morena, pues que quiero contarte mi pena, pues que quiero contarte mi pena, pues que quiero contarte mi pena, pues que quiero contarte mi pena. Com ela vivi, não esquecerei. Abraço para todas as transmontanas e todas as portuguesas. E agora vem aí quem? Paco Bandeira e a sua ternura dos 40. Quando penso que passei fronteiras de solidão, vinha para dar e não dei. Olhei para trás e pensei, não tenho nada na mão. Tive o tempo e não senti, tive amores e não amei. Os amigos que perdi e as loucuras que vivi são tantas que já não sei quem eu era. Se alguém hoje me espera, com certeza que mereço. Mereço ainda amor, tua presença, para enfrentar a vida com a ternura dos 40. As idades da vida que atrás deixei, não quero sentir saudades, ou em outras amizades, amar o que não amei, os copos que não bebi, os discos que não toquei, os poemas que não li, os filmes que nunca vi, as canções que não cantei, meus amigos. Importante é o sorriso para seguir viagem com a coragem que é preciso. Não adianta deitar contas à vida. A ternura dos 40 não tem conta nem medida. Esta voz romântica de Paco Bandeira aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Manhãs Românticas é o programa que lhe está fazendo companhia, e isso todas as terças-feiras, das 9 às 12. E agora ficamos com um trio. Trio de Mira, Nunca Te Esquecerei. Sei que nunca mais esquecerei quando te vi pela primeira vez. Sentimento que o amor chegar enfim sem avisar, talvez. Teu rosto singular me fez sonhar, estremeceu meu coração assim. Chegara finalmente esse momento que há um tempo é princípio e fim. Razão que eu jamais soube explicar, me atraiu e te me aproximou. Aquilo que eu senti só não entendi, só não sinto alguém que não amou. Foi qualquer coisa tão maravilhosa e tão irreal que eu te imploro. Um pouco de atenção ao coração que vai dizer te adoro. Depois do trio de Mira, vem aí Fernando Tordo com Adeus Tristeza. Espero que você esteja a recordar, mas sim, bons momentos da sua vida. Através das músicas, bem entendido. Fui amargura feita notas e compassos. Aconteceu-me estar no palco atrás do pano. Tive a promessa de um contrato por um ano. A entrevista que era boa não saiu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Na minha vida tive beijos e empurrões. Esqueci a fome num banquete de ilusões. Não entendi a maior parte dos amores. Só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fiz viagens de ida e volta. Cantei de tudo por ser um cantor à solta. Devagarinho no couplé para começar. Com muita força no refrão que é popular. Mas outra vez a triste sorte não sorriu. E o meu futuro foi aquilo que se viu. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Na minha vida fui sempre um outro qualquer. Era tão fácil, bastava apenas escolher. Escolher-me a mim, pensei que isso era vaidade. Mas já passou, não sou melhor, mas sou verdade. Não ando cá para sofrer, mas para viver. E o meu futuro há de ser o que eu quiser. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza, até depois. Ai, chegou a hora de acabar. A voz de Fernando Tordo aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E agora, quem não se lembra daqueles conjuntos, como o conjunto Maria Albertina, sei lá, e muitos outros, já? Aqui agora vamos recordar o trio Rio Azul. Foi uma pessoa que nos pediu, o Sr. João, que nos pediu esta música, Os Calções da Suzette. Não sei o que é que ele lembra, Os Calções da Suzette. Vamos recordar. Se matem, mas dali não levam nada. É uma moça tão bela que faz vibrar os corações. Eu vou-lhe dizer a ela para subir mais os calções. Dás mais um jeitinho para evitar confusões. Oh, sucede, fala, não sejas sozinha. Se queres ser mais bonitinha, sobe um pouquinho os calções. Esta sucede é tão gira, gostava que fosse minha. O coração suspira para aquela poxa coisinha. O modernismo é com ela, até sonha com o Brown. Ainda tenho fé em vê-la vestida a vaiadão. Aí o Sr. João já era moderno, já não era mini size, já eram os calções, né? Vê se dás mais um jeitinho pra evitar confusões. Oh, Suzete, fala, não sejas vazinha. Aí eu estou a descobrir esta música, não conhecia. Muito obrigado, Sr. João. Sobe um pouquinho os calções. Ser mais bonitinha, sobe um pouquinho os calções. Se quer ser mais bonitinha, sobe um pouquinho os calções. Ai, a malandreca da Suzeta. Agora a recordar com o conjunto típico pai e filhos, quem não se lembra da moda Amora Negra. Aqui estamos com o conjunto Pai e Filhos, Moda da Amora Negra. Agora vem outro conjunto, estamos nos conjuntos, foi-nos pedido, nós executamos, hein? E vem aí o conjunto típico de Santo André, Anda Cá, António. Thank you. você está a ouvir o Conjunto Santo André. E se você, por acaso, marcou algum conjunto desta altura, assim, dos anos 60, 70, soube algum conjunto que marcou a sua infância, porque não, ligue para aqui, nós vamos tentar encontrar essa música. E agora vamos ao conjunto António Mafra, um conjunto que toda a gente conhece, e a canção Cachopa Se Quer Ser Bonita, Arrebita, Arrebita. Ai, cachopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Pensei com a Gabriela, pura, a ter um quinta, quinta. Agora a minha espinhela, arrebita, arrebita, arrebita. Queixopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, queixopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas que mulher ciumenta, no homem não se acredita. Ai, com nada se contenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, queixopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chapa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, muita gente, já tive alguns telefonemas a dizer que estão a dançar assim, assim ao som desta música. Isto é som só para recordar, hein? Não é a música que eu gosto mais, mas se você gosta é o principal. Assim a música nos anos 60, assim a música portuguesa. E agora vem uma mensagem, a mensagem sagrada do conjunto típico Estrela Branca. Venhem de terras distantes, por bons e por maus caminhos, chegam a todos instantes, aos milhares de peregrinos, terá enorme aventura. Por bom do coração e vivem com amargura aqueles que lá não vão. Mãe dos pequeninos, sempre a abençoar esses peregrinos que lá vão rezar. Fátima bendita, mensagem sagrada de graça infinita, terra abençoada. De ter com certeza da terra portuguesa, mãe dos pequeninos, sempre abençoar esses peregrinos que lá vão rezar. Fátima bendita, mensagem sagrada de graça infinita, terra abençoada. E agora vamos ouvir o Conjunto Maria Albertina, uma música de 1972, Ave Maria do Soldado. E isto é o som original. Vocês parece que estão a gostar dos conjuntos, nós continuamos, hein? E vai ser o conjunto Santo André, A Moda Pega. Andar nas ruas, amor. vocês parece que a moda está mesmo a pegar. Vários telefonemas para nós continuarmos com os conjuntos. Vamos lá continuar depois do conjunto típico Santo André. Vamos lá para o conjunto Maria Albertina. Devia ser um dos que teve mais sucesso, o conjunto Maria Albertina. E António Mafra, penso. Imigrantes, hein? Espero que o seu sonho se realize também. E agora vem o conjunto típico Esperança, e isto é para todas as avózinhas. Vai me deixar músicas que marcaram a sua infância, certamente, muitos de vocês, como este Bate Certo, do conjunto Maria Albertina. Você que também tenha marcado a sua infância, porque não? Junto de ti que prazer, ninguém de mim tenha dor. Os nossos dois corações a bater parecem um só. O meu jeito sou assim, ando triste todo dia. Se chegas junto a mim, bato palmas de alegria. Bate certo, ganha a mão na tua mão. Bate certo, o teu e meu coração. Bate certo, ganha a mão na tua mão. Bate certo, o teu e meu coração. Um beijinho, dois beijinhos, sabes bem que sou assim. Quanto mais te dou carinhos, mais ficas longe de mim. Caminhando passo a passo, tuas mãos presas nas minhas. Acertamos o compasso no bater desta manhã. Bate certo, minha mão na tua mão. Bate certo, o teu e meu coração. Bate certo, minha mão na tua mão. Bate certo, o teu e meu coração. Bate certo, minha mão na tua mão. Bate certo, o teu e meu coração. Bate certo, minha mão na tua mão. Bate certo, o teu e meu coração. Bate certo aqui com o conjunto Maria Albertina, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Vamos continuar com esse conjunto só até às 11 horas e depois, prometo, mudamos de música, está bem? Então, vem aí o conjunto típico. Os Pelas Vermelhas, foi-nos pedido, do Sr. António. E este conjunto típico tem partida para o ultramar. Certamente, ele fez a guerra no ultramar, Angola, Moçambique, Guiné, etc, etc. Então, para todos aqueles que fizeram a tropa no ultramar. Yeah. Então era assim as músicas de antigamente. Não havia aquele som como agora, mas era o som que havia e também faz bom recordar assim estas músicas, espero eu. E agora vem a cabra do meu vizinho, hein? Ela como é que faz? Mé. Espero que você esteja a cantar mé, mé, mé. Era assim que fazia a cabrinha aqui do vizinho. Vamos continuar com o conjunto Pai e Filhos, Maria Catatumba. Vamos lá. Muita alegria, meu povo. Cantar conjunto Pai e Filhos com Maria Catatumba. Então são assim as manhãs românticas aqui na antena da Rádio Arco-Íris. Tentamos fazer todas as terças-feiras diferente, sempre música diferente, não passar a mesma música. E é por isso que hoje estamos a passar, também foi ao pedido dos nossos ouvintes, mas estamos a passar estes conjuntos típicos. Pai aqui pelo conjunto Mundo Novo. E agora vem o conjunto típico Rosa do Adro, O Manel da Rola. Ai, ai, ai, era para ser mesmo a última, mas vocês pedem mais. E vem aí o conjunto típico Estrelas da Noite, o Melro da Rita. Se vocês querem continuar, nós continuamos, ó. Rita, cuidado com o passarinho, hein? Ele pode fugir, ele pode voar para longe. Vamos lá, continuamos com a Luizinha. Já estávamos na Rita, vamos para a Luizinha. Isabelinha, ela tem uma voz bem forte, hein? E da Isabelinha, vamos para quem? Sim, agora é que vamos para a Isabelinha. Depois da Luizinha. Eu sei bem que tu mentias quando disseste que não, porque aquilo que dizias não vinha do coração. Minha cabecinha louca, eu sei que gostas de mim. Se disse que não é boca, o coração diz que sim. Ai, ai, ai, oh Isabelinha, ai, ai, ai, não queres brincar. Ai, ai, ai, oh Isabelinha, tu tens que ser minha, costumo gostar. Ai, ai, ai, oh Isabelinha, ai, ai, ai, não queres brincar. Ai, ai, ai, oh Isabelinha, tu tens que ser minha, costumo gostar. Passas cá por um rapaz, tu finges não ver ninguém, mas olhas sempre para trás. A ver se eu olho também, tu sabes tão bem fingir. Se vou com outra passar, te comece logo a rir, só para te não ver chorar. Ai, ai, ai, oh Isabelinha, ai, ai, ai, não queres brincar. Ai, ai, ai, oh Isabelinha, ai, ai, ai, é o Isabelinha. Ai, ai, ai, não queres brincar. Ai, ai, ai, é o Isabelinha. Tu tens de ser minha, costumo gostar. Ai, então depois da Isabelinha, agora vem a Mariazinha. E elas, as senhoras todas, têm direito. Vamos lá. Mariazinha, com o conjunto Vieira e seu conjunto.

Que mal te fizeram, ah, é o Leandro aqui que nos está a interpretar esta música, e o José Malhou, ele tem vingança, parece. Ele diz: tu vais sofrer comigo. Já não quero mais ter-te por perto, tu já me deixaste no deserto. Nunca mais tu serás minha, e a vida te fará ficar sozinha. Tu vais sofrer como eu sofri, não serei mais louco por ti. Tu vais sofrer como eu sofri, não serei mais louco por ti. Ai, tu vais sofrer por mim, não serei mais louco por ti. Ai, tu vais sofrer por mim, não serei mais louco por ti. Acredito ainda no amor, outro corpo vai curar a dor. Hoje seguirás para o passado, e eu de terra em terra vou cantar. Tu vais sofrer como eu sofri, não serei mais louco por ti. Tu vais sofrer como eu sofri, não serei mais louco por ti. Ai, tu vais sofrer por mim, não serei mais louco. Ai, tu vais sofrer por mim, não serei mais louco por ti. Oh, eu, oh, eu, oh, eu, tenho um coração de fé. devo cantar. Tu vais sofrer com o meu sofri, não serei mais louco por ti. Tu vais sofrer com o meu sofri, não serei mais louco por ti. Ai, tu vais sofrer por mim, não serei mais louco por ti. Ai, tu vais sofrer por mim. Vai sofrer por mim, não serei mais louco por ti. Ai, tu vais sofrer por mim. Ai, são isto as coisas do amor, hein? Sofrer como eu sofri. José Malhoa, ele que nos está a cantar esta música. Uma música tirada do seu último trabalho, Os Meus Dois Amores. E continuamos, a Agatha, ela diz, maldito amor. Ela está a cantar para o José Malhoa, então, já que ela faz sofrer. Yeah. este maldito amor de Agatha, mas ela ama no fundo, lá dentro há aquele amor profundo. E quem diz também é Zé Amaro, ele diz que também sofre de amor. Quero ver e ficar a contemplar. Hoje só quero entender, lá no fundo perceber, por quem vivo a chorar. Quero que saiba por um segundo deste amor maior do mundo que eu tenho para lhe dar. Levo os meus óculos escuros para nesse momento duro ela não me ver chorar. Ah, sofro demais. Ah, não vivo em paz. Pois o tempo que passou não volta. Não volta mais. Quero que saiba por um segundo este amor maior do mundo que eu tenho para lhe dar. Levo os meus óculos escuros para nesse momento duro ela não me ver chorar. Não volta mais. O amor, quando é amor real, é realmente sofrido quando não é correspondido. Então, o amor de verdade é assim como diz aqui Zé Amaro, mas ela diz, não és homem para mim, ela. Por vezes são assim, né? Romana. Que A Romana está mesmo desesperada. Ela diz que não há homem para ela, não há homem para mim, porque afinal havia outra. O amor das horas vagas, hein? Mónica Sintra, afinal havia outra. Havia outra porque ele tem dois amores. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Ah, ele tem dois amores. Ah, o Marco Paulo, grande homem. Mas a Mónica Sintra, ela diz... Ele convenceu só, dizendo, na minha cama com ela. Mónica Sintra. Foi assim que o Marco Paulo encontrou na cama com ela e a Mónica Sintra depois fez esta música, não é? Continuamos com o Marco Paulo e ele vai nos interpretar o quê? Uma música, mas vamos esperar um bocadinho. Então, ela e vem o Marco Paulo com a música... Estamos a procurá-la, ele vem aí, certamente. Vamos entretanto dizer para si. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Então, Marco Paulo vem aí. Um dia em que vi Maria. Um dia em que vi Maria. Não conhecia esta música e estou a descobrir. Até o sol lá no céu. minhas palavras ouvi. O dia em que aconteceu minha maior alegria foi dia que Deus me deu. O dia em que vi Maria sonhei com felicidade, sonhei com tudo que havia. Oh meu Deus, como foi bom o dia em que vi Maria. Tudo passou a ter cor, até a noite foi dia. Acreditei no amor no dia em que vi Maria. Tudo corri e falei, nem sei mesmo o que dizia. No dia em que a encontrei, no dia em que vi Maria, hoje sou outra pessoa, não sou mais o que existia. E o mundo também mudou no dia em que vi Maria. Maria, uma música 1968, e aqui com uma frescura, e a música está sempre na atualidade, esta música de Marco Paulo. E agora vem o Luís Filipe Reis, também com a sua voz bem forte. Esquece, não esqueceu, ele descobriu que amava. Não, não posso mais esconder de ti o sentimento que há em mim. Nunca amei ninguém como eu te amo. Vem pra mim e diz-me que também sou eu o homem que te leva ao céu, que vou fazer parte dos teus planos. Já passaram tantos anos e eu não vi. Queres tua alma gêmea para mim. Descobri que te amo, descobri que te quero. Só agora eu vi que és o meu verdadeiro amor. Descobri que te amo, que também te desejo. Faço tudo só a pensar em ti, sonho com teu amor. Descobri que te amo. Não, não posso mais te esconder que o meu amor é a valer. Nunca quis ninguém como eu te quero. Vem pra mim, diz-me que também sou eu o homem que te leva ao céu, que vou fazer parte dos teus planos. Já passaram tantos anos e eu não vi. Queres tu Filipe Reis, ele que está em estúdio a gravar novos temas para si. Quem também tem sempre músicas bem românticas, bem atuais, é este Roberto Carlos. Eu quero apenas. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quer estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter. Ai, Roberto Carlos aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. 1 milhão de amigos, mas por vezes vale mais poucos e bons. Atenção. E Fernando Santana, ele vem aí com o seu Amante Louco. O amante louco como eu sou, pode também querer mudar. Ao encontrar aquele amor, ao encontrar aquele olhar. O amante louco junto a si. E tu és essa mulher. Aqui é o Fernando Santana, porque ela é muito sensual, é o que diz Toy, é por isso que ele é amante louco. Os meus lábios docemente contra a tua boca num beijo ardente, e deixo-me arrastar pelo desejo de amar-te o corpo todo num só beijo, e sinto a tua mão delicada pela minha pele molhada. A paixão começa a subir. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual, que até o teu simples olhar me faz mal. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Deixam louca, e a minha mão pousada no teu seio, tremendo numa noite ainda a meio. Suspiro de prazer que tu soltas, e o amor do quarto às voltas. Nenhum de nós pode parar. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual, é o teu simples. Ai, música, música, és tão sensual, Toy. E estamos mesmo na reta, no ponto final do programa Manhãs Românticas. Mais uma vez foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia. Foi um desassossego, hein? Um desassossego aqui nas manhãs românticas hoje de manhã. Um desassossego, como diz o Leandro, e é com esta música que nos vamos despedir, marcar encontro para terça-feira próxima, para mais músicas e mais um dedo de conversa, como sempre. Então, ótima semana para todas as pessoas que já estão a trabalhar, para você que está de férias, ainda boas férias, e para você que se encontra doente em casa ou no hospital, Muita, muita coragem e dias melhores virão. Que desassossego então esta manhã. E é a Leandra que nos vai interpretar este tema. Quem me der os meus olhos fechar e voltar ao passado, enganar o destino e ficar outra vez ao teu lado. Ensina-me a viver, ensina-me a seguir a vida sem te ter. Não olhar por mim. Diz-me que futuro. 11 horas no continente e na Madeira.